144, autonomia de 4 horas, até no Galeão. Alfa, posto cara 18.6, obrigado, boa tarde. Lula 925, canal portão 4, estacionamento. Responde o Lula 25. Tá, Gol, Índia Alfa, no ponto espera, 2895, objeto 589, 8556. 5626, número 3 do táxi. Autorizada 2.000 pés, ajuste de altímetro no 06. Autorizada final do ILS X-Ray, azul 4206. Passando para 2.000 para final do ILS X-Ray, 4206. Localizador, baixado e travado, mensagem 20. Complete ILS, chama a torre, 198, decimal 95, bom pouco. 1895, mensagem 20. De Salvador, muito boa tarde, Gono 399, vai passar 1400 na Dael. Gono 399, contato radar, só 360, saída Dael. 360, após 2000 pode voar direto Dael? Negativo, mantém o perfil devido ao tráfego da companhia, mantendo a mesma saída. Ciência. Tem uma previsão para uma 925? 20 minutos para uma parada da minha frente. Obrigado. Salvador, trip 5 do Sandrono, aqui no terminal de carga para pushback de acionamento. boa tarde, web 5856. 5856, contato radar na decolagem, subo 350 na saída PUCA. Saída PUCA, 350. Para o táxi por 1925, eu pedi 152, autonomia de 3 horas 4, 8 minutos, apenas com 15. Para o táxi, POB 67, 4 horas, Montes Claros. Montes Claros, Guerra Bravo, Mike Kilo. Ok, ok, ok. Reportando em inglês, São Pádio 152, patrão. Web 6720, livrou, não se escuta, boa tarde. Oi, Salvador, Azul 4206. Oi, Salvador, o Azul 4206. Pátio Uno, Índia 1895, trip 524. Agora estamos aqui no 4, aguardando o sinalizador 6210. Observando e aguardando a Avianca aqui, o 524. Trip 5627, contato radar na decolagem, suba ao 190, direto Alfa Romeo 363, trip 5627. Seja 190, solicita para o de Aracaju, se possível. Aracaju, prossiga 5627. Direto Aracaju, 5627, obrigado. Delta Chame Torre em 118, decimal 95. 118, decimal 95, Mike Eco Delta. Salvador, o Gol 1755, autorização, confirme 240 assim que tiver. Confirmo. 240, Gol 1755. Presente. 5856, solicite agora ao centro Recife em 12685, alternando 12545. 12685, 2545, obrigado, boa tarde. Passareiro 2231. Passareiro 2231, contato, radar na decolagem. Livre ascensão ao 200 na saída Momo. 200 Momo. Paulo Salvador, boa tarde, o Azul 42 a 6. Boa tarde, o Azul 42 a 6. Alfa Juliette, portão 01, obrigado. Para 4 mil pés, o altímetro 0 no 6. Número 2 está presente, voo direto Itape. Voo de Itape, voo número 2. Thank you. Decolar 260, conforme, decolar na 10 da Eoleda, depois bridge 5111, é o código transponder, controle de saída 1208, gol na 755. Apesar do meio avião, na 755. Voo 601, na sua identificação, vista 4 mil pés, vigilância, chegada bom, se ajuste de altímetro. 10116. Salvador, boa tarde, 5241 na Arbor. Felipe, 5241, boa tarde, contato radar, Tugol 200, saída. Subindo por 200 na Arbor, 5241. 3567, consciente da Sierra para a Copa Brasil. Aguarda, possível coordenar nível 360. Ok, aguarda. Ready to copy, airport 2022. Papa Tango, Flight Level 390, Upper Zulu 10, until November Tango Lima, then Flight Land Route, Depart Runway 10, Left Turn, Puka Departure, Depart Transition, Skok 5134, Depart Frequency 120.80, Airport School 022. Will do, Airport School 022. Salvador, é o trip 5415, paciente da Serra, boa tarde. Pushback, acionamento, gol na 755, no 612. Obrigado. Chamaremos táxi, gol no 755. Salvador, é o trip 5627. Siga. Por gentileza, autorizarei a nível final 150. 150, subi uma tenha, 5627. Ciente, grato. Trip 5241, para evitar tráfego na sua ascensão, mantenha presente proa, sob vetoração, o limite é o cruzamento do nível 100. Após o nível 100, voará direto Vitória da Conquista. Bem, está mantendo proa 260 até o nível 100, depois direto Vitória da Conquista, é isso, senhor? Então, curve à direita, direita proa 280, o trip 5241, o limite é o cruzamento do nível 120. Direita 280, limitado nível 120, 5241. Salvador Departure, vai agora ser um Papa, Papa Bravo, India Oscar. Papa Bravo, India Oscar, agora ser um Radar Santa on takeoff. Climbing in flight level 290, Puka Departure. 290, Puka Departure, Bravo, India Oscar. Anotaste, voo 900. Tem questionado pronto, 1-3, zona bomba. 3 horas e 40, alterna. Paulo, gol na 755, acionado e pronto ataque, estou no 3-1 na bordo, 3 horas e 40, alterna Campinas. Estou no 62, desça 2 mil pés, autorizado a final do ILS X-Ray, rebote estabilizado, localizado. Portão estabilizado, gol no 62. No 0, no 6, bate, ele vai chamar no ponto que era pronto, torre 1895, gol no 755. Chama agora o centro Recife em 1288, alterna 1260. 1288, 1260, voa 925. Vou transponder 5150 e o controle sai na 1208, tá? 3560. Transponder 0263 a 208 a sair de torre 1895. Como oeste, passando 8800, está cruzando com o mesmo agora, em ascensão ao 200, equipamento é um ATR. Também está visual ao contrário, o que aconteceu? Viado, mesmo já 7.600 pés para o 050. Meu, desça para 3.000 pés, ou sim, para o 050. Fala 3.000, estado no 0, no meio, arrumando meu. O trip 5241 da presente está livre, direto à Vitória da Conquista. Está presente, boa conquista, 5241. O 1601 é o número 3, reduz a 2009. 209, eu tenho 0. Romeu, vai interceptar o localizador, mantendo esta proa, reporte estabilizado. É, Romeu. No Chame Centro Recife em 1288, alterna 260. 288, 260, obrigado. 3190, tá 3190. aproximando 0 quente. Como que? Alfa Juliette para o portão 06 na 3190. Ok, obrigado. Fala, Canal 62. 6201 para Galeão, autorizado. Radar para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite é o curso do localizador. Desça para 2.000 pés, 601. Mantém proa, limitado localizador, 2.000 pés, 601. Ocean Air 6143, good afternoon, clear down to 4,000 feet on both arrival, QNH 1016. Clear down to 4,000 feet, QNH 1016, maintaining bomb for arrival. Aqui Romeu Romeu, chame o Torre, 118 desse 195. 118, 95. Interceptar o curso do localizador, esquerda, proa 140, reporte estabilizado. À esquerda, 140, sempre estabilizado. Controle em Salvador, voo na 755, cruza 5.500 para 260. Confere no 755, contato radar na decolagem, prossiga direto Leda, livre ascensão 260. Direto Leda, subindo para 260, voo na 755. Trip 5241, eu chamo agora Centro Recife em 1288, alterno 260. 288-260, Trip 5241, bom trabalho.